com todo o meu coração te louvarei, Senhor. Contarei todas as maravilhas que tens feito. Alegro-me em ti, exulto com cânticos. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Pois o Senhor é refúgio seguro, abrigo fiel em tempos de aflição. Não abandonas quem em ti confia. Teu nome invocam, tua salvação vem. Tropeçam e caem diante de ti. Tu defendes minha causa, julgas com justiça. Repreendes nações, destróis os perversos. Apaga seus nomes para sempre. Eu te amo, Senhor. Tu és minha força. O Senhor é meu rochedo, meu lugar de segurança. É meu libertador. Meu Deus é meu rochedo. Nele encontro proteção. Ele é meu escudo. O poder que me salva é meu abrigo seguro. Clamei ao Senhor, digno de louvor, e fui salvo. As cordas da morte me envolverão. Senhor, minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem poderá me abalar? Quando os maus vieram me destruir, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Mesmo que me ataquem em guerra, ainda assim estarei confiante. Pois uma coisa peço ao Senhor, e o que mais desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois Ele me esconderá em seu santuário nos dias difíceis, me colocará em lugar seguro, sobre uma rocha me firmará. Agora minha cabeça se ergue acima dos inimigos ao meu redor, oferecerei sacrifícios com alegria, cantarei louvores ao Senhor. Ouve minha oração, ó Senhor. tem misericórdia e responde. Meu coração diz: busque a presença do Senhor, e eu buscarei o Senhor. Não te escondas de mim, não rejeites teu servo com ira. Tu tens sido minha ajuda, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me teu caminho, Senhor, conduze-me por caminho plano. Estou certo de que verei a bondade do Senhor enquanto estiver nesta terra dos vivos, enquanto eu viver. Espere no Senhor, seja forte, espere no Senhor, espere no Senhor. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja envergonhado. Salva-me, pois tu fazes o que é certo, inclina teu ouvido e salva-me. Sê minha rocha de proteção, minha fortaleza para me salvar. Tu és minha rocha e fortaleza, conduze-me e guia-me por amor ao teu nome. Livra-me da armadilha dos inimigos, pois só tu és meu refúgio. Em tuas mãos entrego meu espírito. Tu me resgataste, Senhor fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu confio no Senhor, exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minhas aflições e conheceste minha angústia. Não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste meus pés em lugar espaçoso. Tem misericórdia, ó Senhor, pois estou angustiado. Meus olhos se consomem de tristeza, minha alma e meu corpo também. A vida se esvai em tristeza e os anos em gemido. Sou desprezado por meus inimigos, esquecido como os mortos. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem. Faze teu rosto resplandecer sobre teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja envergonhado, pois clamo a ti. Envergonhados sejam os perversos, que desça em silêncio a sepultura. Reservada para os que te temem, tu os escondes em teu abrigo, longe das intrigas humanas. Louvado seja o Senhor. Demonstrou amor maravilhoso por mim. Amem o Senhor todos os seus santos, pois o Senhor protege os fiéis. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que confiam no Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer nas dificuldades. Por isso não temeremos, ainda que a terra tema. E os montes desmoronem no mar, ainda que os mares rujam e se agitem, e os montes estremeçam com fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, a cidade santa onde habita o Altíssimo. Deus habita naquela cidade. Ela não será destruída ao amanhecer. Deus a protegerá. Nações se agitam. Jamais serei abalado, até quando atacarão um homem, como um muro prestes a cair, como cerca prestes a desabar. Eles planejam derrubá-lo com mentiras e palavras doces, mas tem o coração cheio de maldade. Somente em Deus. Encontre paz e descanso. descanso. Dele vem a minha esperança, somente Ele é minha rocha. Salvação e fortaleza, não serei abalado. Minha vitória e minha honra vem de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó, meu povo, confiem nele sempre. Derramem diante dele o coração, pois Deus é nosso refúgio. Descanso à sombra do Todo-Poderoso. Declaro o seguinte sobre o Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele me livrará das armadilhas e me protegerá de doenças mortais. Ele me cobrirá com suas penas, me abrigará sob suas asas. Suas promessas são minha armadura e proteção. Não terei medo dos terrores da noite, nem flecha que voa de dia. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, apenas observarei. É do Senhor meu refúgio, do Altíssimo meu abrigo. Nenhum mal me atingirá, desgraça nenhuma se aproximará da minha casa, pois Ele ordena. Serpentes, o Senhor desliga. a minha salvação.